Boa noite, gente. Eu também quero agradecer por vocês estarem aqui. Vocês vão ter que me engolir. Se começar a ficar, dá muito sono, daí vocês falam, né? A gente levanta, faz uma ginástica e tal. Porque, na verdade, esse é o tipo de assunto que incomoda. É o tipo de assunto que, às vezes, a gente começa a tratar e começa a dar uns comichão. É, quando o pessoal não começa a dormir, tipo, sempre rola disso, sempre rola. Mas é muito bom, gente. Graças a Deus, porque a gente tem uma igreja que está dando uma abertura para a gente estar tratando sobre isso. A gente sabe que ainda tabu esse assunto de sexualidade. É pouco falado, apesar de estar tanto na mídia, as pessoas estarem com projetos dentro de escolas, tendo educação sexual. A gente sabe que, mesmo assim, é um tabu. Poucas pessoas têm acesso a isso dentro da igreja, para ser falado dentro da igreja. Dentro de casa, a gente sabe que é muito complicado. Então, glória a Deus, porque a gente tem uma liderança, a gente tem uma igreja que está se abrindo para isso. E eu sei que tem pessoas aqui dentro que não só estão precisando ouvir sobre essas coisas, mas que têm um chamado para trabalhar com isso. Eu tenho ouvido muitas pessoas aqui dentro do Gólgota que às vezes me procuram. Alana, eu tenho um chamado, tenho sentido que Deus está me incomodando para isso. Eu não sei como fazer, mas eu sei que eu estou sendo movida a trabalhar com isso. As pessoas me procuram. Então, eu creio que isso é uma necessidade e eu oro. A minha oração de hoje foi para que Deus venha estar constrangendo mesmo o coração de vocês, estar incomodando mesmo, para que vocês possam se levantar também como resposta, né? Para que vocês possam ser também agentes transformadores nesse sentido, né? Porque é uma, na verdade, nessa época e nessa era da pós-modernidade, é de muita relevância e a gente precisa estar tratando com isso. Então, para quem não me conhece, meu nome é Alana. Eu ia falar meu apelido, mas acho melhor não. Deixa quieto. Então, para quem não sabe, eu faço parte da Jocum já fazem 7 anos. E dentro da Jocum, eu trabalho especificamente com essa área de sexualidade. Antes mesmo de vir para a Jocum, eu já sentia Deus movendo eu para trabalhar com isso. Então, já fazem praticamente 8 anos que eu venho falando sobre esse assunto, que eu venho aconselhando pessoas nessa área da sexualidade. E isso aconteceu de uma forma muito natural assim, na minha vida. Eu sempre tive muito amizades assim, na minha adolescência, antes mesmo de eu ser convertida. Eu sempre amei muito o mundo gay. Não cheguei a fazer parte desse mundo gay, mas eu sempre gostei de me relacionar com pessoas. Eu gostava muito de moda, então... Quem está nessa área de moda também lida muito com essa galera. Eu sempre tive muita amizade, eu sempre tive amigos gays, amigas também. E engraçado que, perto de eu me converter, essas pessoas começaram a me procurar e, às vezes, pediam ajuda. E era muito comum, às vezes, eu estar num ponto de ônibus e não conhecer ninguém. E, às vezes, as pessoas sentarem do meu lado e falarem assim, moça, eu não sei porquê, mas eu queria contar a minha história. E começava a contar alguma coisa sobre algum abuso que a pessoa tinha passado e, às vezes, começava a chorar. E eu falava, olha, eu nunca contei isso para ninguém, eu não sei porque eu estou contando para você. Então, a pessoa que ela tem um chamado para lidar nessa área de sexualidade parece que é uma coisa que persegue, né? Não é uma coisa que a gente fala, eu vou trabalhar com isso. Mas é uma coisa natural, que flui. Eu estou falando isso porque eu sei que tem pessoas aqui que têm esse chamado, né? Então, você começa a perceber que, quando você tem um indício para tratar com isso, quando você tem um chamado, é quando as pessoas começam a te procurar muito, fora do normal, para tratar sobre isso. Então, em qualquer lugar, fora do ambiente da igreja, sempre vai ter pessoas que vão compartilhar com você a sua dor, sempre vão estar expondo alguma coisa da sua intimidade, porque sexualidade é um tabu, não é só dentro da igreja. É fora também, as pessoas têm dificuldade de falar disso. Então, pessoas me procuravam, eu solteira, casais me procuravam, ai, Alana, estou passando assim com a minha esposa ou com o meu marido e tal, como é que faz? E eu falava, meu Deus... Mas eu sou solteira, não sei como é que é isso, né? Eu nunca fui casada para saber dessas coisas e tal. Mas Deus vai capacitando. Então, hoje, lá na Jocum, a gente tem um seminário que se chama SEIS, Seminário Intensivo de Sexualidade. Essa escola acontece 3 vezes por ano. Ela é de caráter integral. A pessoa vai para lá e fica de 20 a 30 dias ali. E esse seminário, ele trata de vários assuntos, aborda vários assuntos. E o perfil das pessoas que têm ido lá são pastores, missionários, pessoas de igreja que têm interesse de aprender mais da área, e pessoas também que estão passando por dificuldades nessa área da sexualidade e tem lá como um abrigo, como um lugar que a pessoa pode se abrir, ela pode falar sobre aquilo, entendendo que vai ser entendida, né? Então, gente, a realidade da igreja hoje é tensa. E eu vejo isso como um reflexo da escola que a gente roda. Então, a gente está por dentro, que tem muito pastor, muito líder, muitos membros que estão mesmo se afundando no adultério, na pornografia, na pedofilia, muitos pedófilos. Né? Parece que é uma coisa assim, que não existe, que está muito longe da gente, mas é uma realidade, está muito próximo. Existe isso dentro da igreja, não é só da igreja católica. Existe isso dentro da comunidade, nas comunidades evangélicas, cristãs. Pessoas sendo abusadas dentro das igrejas, dentro das escolinhas dominicais. Essa é uma realidade. E a gente tem que tratar com isso. Então, se você tem interesse de saber mais, eu acredito que você já tomou um passo de vir aqui, de estar sabendo mais, mas se você tem interesse de se aprofundar, você pode estar falando comigo, depois eu te passo as datas do SEIS, do seminário. E estamos aí, gente. Eu tenho ido a alguns lugares, tenho tido a oportunidade de estar em alguns lugares do Brasil, e não tem diferença. Cada região, norte, no sul... cada região que a gente vê a mesma necessidade, a gente vê os mesmos problemas, as mesmas coisas se repetindo. Então, hoje, a gente vai tratar sobre alguns assuntos. Eu sei que a Cassiana teve no sábado passado, ela já deu introdução a alguma coisa, e ela pediu que eu falasse de algumas coisas. E uma delas é a masturbação. Então, a gente vai começar a falar de masturbação, mas hoje ainda a gente vai abordar sobre a pornografia, vamos falar da homossexualidade e vamos estar falando um pouquinho também de vício sexual. Uma coisa que é bacana, eu não sei, Diogo, se ali no escritório tem, de repente, caneta, papel, que a galera possa estar tipo, fazendo pergunta, daí no final a gente responde, porque eu acho bem válido a gente ter essa interação, saber as dúvidas, a gente poder estar respondendo. E aí, se conseguir, Amanda... Se conseguir várias canetas e vários papéis, porque daí passa para todo mundo, porque às vezes tem alguma pergunta que a galera pode ficar meio constrangida de fazer. Então, é já para não expor, não ter necessidade de expor. Beleza? Então, a gente vai falar de masturbação. Segundo o dicionário, masturbação é estimular os próprios órgãos genitais para obter prazer sexual. Ninguém sabia, né? Não, gente, essa todo mundo sabe. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quase todo mundo se masturba. E essa é uma realidade, tá? A diferença é que é um tabu tão grande que os homens costumam falar disso de uma forma mais tranquila. Então, é muito legal, assim, o cara chega na igreja e fala, pô, cara, tô mal. Por quê? Ah, meu, hoje foi tenso, cara. Dei aquela bimbada. Como assim? Cara, foi cair mesmo. Enquanto a menina, ela cai, ela se masturba, e aí ela chega na igreja e fala, o que, que você tem? Não, nada. Não, o que você tem? Não, nada. A mulher, ela não costuma falar por quê? Por causa da questão é a própria questão do preconceito, né? Que existe, do tabu, né? Então, é para o homem mais tranquilo falar disso, né? Chegar para um líder, chegar para um amigo, falar, cara, caí mesmo, masturbei, me acabei e tal. Agora, a mulher, ela já não costuma falar, porque vão achar que eu sou vagabunda, vão achar que eu sou prostituta. Mas tudo isso por causa da nossa formação, né? Da nossa educação. Então, o menino é aquele tipo assim, o pai já cria assim, meu filho, você tem que agarrar todas, hein? Pega todas. Quando não leva o menino para perder a virgindade dentro de um centro de prostituição, né? Enquanto a menina é aquela coisa, né? Não, deixa aqui, minha menininha, Deus o livre, né? A minha filha nunca vai transar. Deus me livre, né? Se masturbar, isso não existe. Filha de ninguém se masturba. Mas, gente, é uma realidade, tá? Homens, as mulheres se masturbam, mulheres, os homens se masturbam. A questão está nessa coisa do tabu. Então, existia um site que se chamava Sex Church. Quantos conhecem aqui a Sex Church? Né? Bastante gente conhece. É engraçado, eu conversando com o Rodrigo, que hoje está como liderança da Sex, 80% dos e-mails confessando pecado, pedindo ajuda, chorando, eram de mulheres. eram de meninas, ou seja, né, é uma realidade. Então, isso acontece, é muito comum, acontece, pessoas que têm lideranças, pessoas que amam Jesus, pessoas que estão tentando ter uma vida com Deus, que tem problema nessa área da masturbação. E é um pecado muito solitário, porque as pessoas não falam, é um tabu, e a pessoa acha que pode vencer sozinha, muitas vezes se fecha, e cada vez mais vai ficando pior, porque tem as consequências, né? Então, a masturbação geralmente é acompanhada de fantasias, que podem variar largamente em assunto e intensidade. Então, vamos lá. A masturbação, ela já na primeira infância, de 1 a 3 anos de idade, você pode observar as ereções penianas, ao toque durante o sono do bebê, completamente normal. Tá? Deus fez as mulheres assim, os homens assim, as meninas de 1 a 3 anos não vão ter ereção, né, gente? Mas os meninos vão ter. Então, por volta de 3 ou 4 anos de idade, a criança passa a manipular de forma direta os genitais, tanto o menino contra a menina. Gente, não tem problema nenhum, isso é normal, tá? Isso é do ser humano. Então, na maioria das vezes, na infância, aprende por meio dessa autoexploração e desenvolve um conhecimento saudável do seu corpo. Então, com esses toques, a criança ela vai aprendendo, ela vai descobrindo no seu corpo que tem certas áreas que vai dar prazer, que são as zonas erógenas, né? Então, não tem problema. Quem nunca brincou de médico aqui? Aqui atire a primeira pedra. Todo mundo já fez alguma brincadeirinha de caráter sexual, tá? Isso é normal, é saudável nessa idade. Então, na puberdade, a prática volta como algo mais intenso, em paralelo, e as transformações do corpo, psicológicos e sociais. É reconhecido como comportamento normal pela medicina. Então, quando chega na puberdade, isso se intensifica, né? Os meninos começam a mudar a voz, né? Começam a criar pelos, as meninas também começam a ovular, começam a ter a sua primeira menstruação, e aí começam as masturbações, né? Então, ali na infância, o que acontece, né? Tem muita gente cristã também que, às vezes, não tem o conhecimento, né? Porque o que a igreja costuma falar isso, né? Não estou falando do Gólgota, graças a Deus que não, né? Mas, geralmente, como não é um assunto que se fala, a única coisa que se fala assim, ó, masturbação é pecado, ponto. Ponto. Então, o que acontece? Muitas mães que têm filhos cristãs, às vezes, pegam um filho, às vezes, tocando nessa idade, de 3 a 4 anos, ou até de 7, e aí ficam apavorados, né? E pega o filho, dá uma surra, né? Dá aquela lição, seu sujo, não faz isso que Jesus não gosta, né? Então, isso é um trauma para a criança, né? Isso é um trauma, como assim? Jesus não gosta, mas é meu corpo. Então, não existe malícia, né? Não existe maldade na criança, né? Não existe esse problema. Então, o conselho que eu dou para futuros pais e mães... Né? Tem algum pai e mãe aqui? Tem filhos já? Tem. Tem algumas mães aqui. Então, se chegar a pegar alguma situação, assim, ver o filho se tocando, ou alguma brincadeira nessa idade, que converse com a filha ou com o filho, que não faça isso de uma forma que venha trazer trauma, porque isso pode trazer consequências, inclusive, na sexualidade da criança. Tá? E o que a Bíblia diz sobre masturbação? Gente, não existe a palavra masturbação na Bíblia. Não tem. Glória a Deus, que bom! Ah. Tem gente aí que está vibrando por dentro, né? Está aqui assim, sério. Uau, sabia! Né? Peraí, calma, segura o tchan. Não é bem assim, não. Não há na Bíblia a palavra masturbação, mas de modo que essa prática terá que ser analisada por outros versículos bíblicos. Né? Então, exatamente a palavra masturbação não existe, até porque a masturbação ela não é pecado. Mas o que é pecado é a prática que envolve todo o processo da masturbação. Então, vamos lá, para Mateus 5:28. Ninguém trouxe a Bíblia? Nossa, que decepção, gente. Misericórdia. Estou escandalizada com vocês. Como assim? Se a igreja, além de ser preta, as pessoas não usam a Bíblia? Estou brincando, gente. E eu também amo os negros e os pretos, viu? Nada contra, viu, amiga? Vamos falar que eu sou racista daqui a pouco, por favor. vamos ler Mateus 5:28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. É verdade, meninas. você assistindo aquele filmão, vendo aquele Brad Pitt, você desejou ser uma Angelina Jolie na vida dele, você já pecou. É verdade, gente, o bicho pega. A gente peca no pensamento. Se não for a graça de Deus sobre as nossas vidas, ainda bem que nós vamos ser salvos pela graça, porque, de verdade, a gente precisa buscar essa santidade de Deus todos os dias, mas é pela graça mesmo. Porque você vê, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Mesma coisa os homens. Você cobiçou, você já está em pecado. Então, sinceramente, na prática da masturbação, como é que funciona? Cara, se você conseguisse masturbar pensando nas ruas de Jerusalém, por favor, dá a receita que vai ter um monte de gente querendo saber. Sinceramente, é meio que impossível. Ou se você conseguir, você vai ser um tanto quanto estranho, né? Porque, de verdade, até hoje eu não consegui alguém que conseguiu realizar essa proeza. Tem pessoas que se excitam com pneu de bicicleta. Tá? É verdade, eu já tratei com um caso de um rapaz que ele tinha tara por pneu de bicicleta. Mas isso aí, gente... Não é pecado? Mas aí, isso daí já é um outro assunto que a gente pode abordar nos vícios sexuais, tá? Porque aí já é um outro assunto, porque é aquela coisa de quando a pessoa vai dando vazão à carne, daí tipo, parece que tudo já fica muito pouco. E não tem limite, né? Não tem limite. Cada vez mais ela precisa de coisas novas para se excitar. E quando daí chega a esses extremos. Então, isso existe, Ângelo. Pessoas que se excitam com pneus. É, tem até um... Né? Tem até uma ordem de pessoas que se relacionam, falam assim, que só sentem tesão com a natureza. Então, fazem sexo com casca de árvore, com resto de frutas. Isso existe, tá, gente? Isso é coisa de agora, que está acontecendo agora. Mas isso não é assunto para agora. Daqui a pouco a gente pode até voltar nesse assunto. Guarda aí. Segura o tchan aí, Ângelo. Depois a gente fala sobre isso. Então, vamos lá. Jesus condena claramente o desejo sexual secreto, oriundo de pensamentos e cobiças sobre a mulher, comparando com o adultério. Concluímos por esta passagem ser pecado a observação de revistas pornográficas. É, meu filho, o bicho pegou, não tem como. Então, pornografia é pecado, não tem jeito. Ou espiar pessoas despidas ou comentários maldosos e maliciosos sobre sexo, ou ainda piadas imaginativas, porque todas essas coisas estimulam, né, gente? Então, tá, claro que todas essas atitudes levam a pessoa à excitação sexual, causando desejos intensos, como a vontade de masturbar-se. Verifica-se que o pecado está no pensamento, não no ato em si. Ao completar a masturbação, a pessoa já pecou antes, devido aos pensamentos cobiçosos condenados por Jesus nesta passagem. Então, gente, a masturbação em si não é pecado. Mas o que implica o processo da masturbação é aí que mora o pecado. A luxúria, ela é pecado. Né? E uma outra coisa que é interessante falar sobre isso é que é muito legal essa coisa da sexualidade, o plano de Deus para a nossa sexualidade. É engraçado que Deus, de alguma forma... Vamos voltar lá para o Éden. Né? Tá lá, Deus pega e forma o Adão. Aí ele fala, não, agora eu vou criar uma tchutchuca para o Adão. Né? Cria a Eva e Adão vibra, glória a Deus. Né? Oh, meu Deus, agora eu vou poder, né? E está lá, e eles estão lá celebrando, né? Imagina. Então, Deus estava criando Adão e Eva, e fizeram ali, ele criou o cabelo e tal, fez as formas do corpo, fez o seio. Você acha que Jesus não formou o pênis ou a vagina da mulher? Ou isso foi um acidente? Tipo, surgiu lá do nada. Não. Hã? Não, mulher de pênis, não. Mas ele formou lá uma mulher, ele formou o homem... E ele, quando olhou para o homem, ele formou o pênis, olhou para a mulher, formou a vagina. E existe um propósito para isso. E um dos propósitos, que eu creio sinceramente, é que o homem ele desfrutasse junto com a mulher dessa sexualidade, celebrasse isso. Né? Isso é algo de Deus, a sexualidade, o sexo é algo que é de Deus, vem do coração de Deus. Então, esse é um dos planos. Então, por exemplo, quando eu pratico a masturbação, eu estou deixando de viver essa plenitude com a pessoa que Deus tem para mim. Entende? De viver é algo egocêntrico, é algo egoísta. Eu não estou compartilhando disso. Então, eu também, além da luxúria, eu creio que isso também é algo que não é legal, que não foi o plano de Deus para a minha vida e para a sua. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto, Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. O legal é que aí também fala sobre defraudação. E defraudação é um pecado, e é uma coisa que não é muito falada também. Defraudação é você gerar uma expectativa que você não pode suprir. Isso é perigoso, gente. Isso acontece muito com casais de namorados. Eu não sou radical nessa questão de assunto namoro. Eu acho bacana algumas visões. A própria igreja, o pastor teve uma iniciativa de sugerir para alguns casais de namorados a visão da corte. Eu acho saudável, não acho que isso deve ser como uma regra, mas eu acho que é super saudável, principalmente para pessoas que não conseguem se conter, gente. Porque a defraudação, você gerar uma expectativa que você não pode suprir, é pecado. Não é legal. Então, às vezes, o casal lá não tem limite, começa aquela coisa e o bicho pega. É pecado, entendeu? Ah, não, mas eu não forniquei. Ah, não, mas eu não quebrei. Não, cara, você já pecou, entendeu? Não foi só no pensamento. Você pecou porque você também gerou uma expectativa que você não podia suprir. É outra coisa que também rola muito entre os adolescentes. Também essa coisa da defraudação. Dentro da igreja, a gente já tem um outro contexto, né? Os papinhos. Ai, vamos orar, acho que você é de Deus para a minha vida. Nem tem certeza de nada, nem sabe o que é da vida, né? E fica nessas defraudações. Isso é bem perigoso e é pecado. O que pode acontecer nisso tudo é você entrar num círculo vicioso. Então, primeiro, a fantasia é criada por uma necessidade de satisfazer os desejos profundos. Aí, depois, a pornografia proporciona imagens de como fazer isso. E a masturbação vai liberar a necessidade de toque e afeto. Então, assim, é uma coisa puxa a outra. É difícil uma coisa caminhar sozinha. Sempre uma coisa vai acabar puxando a outra. Algumas pessoas têm vício com a masturbação porque, na vida dela, às vezes, ela teve um contexto tão complicado, um contexto familiar bem destruturado, que, às vezes, o único prazer que ela teve na vida dela toda foi isso, foi a masturbação. Então, tem pessoas que começam um vício ainda quando pré-adolescentes e carregam isso para a vida inteira. E tem gente que fala, não, Lena, mas aí quando casar, tranquilo, né? Quando casar, sossegado. A notícia ruim é que não. A pessoa que ela é viciada em masturbação, ela vai se casar e ela não vai conseguir solucionar o problema. O que eu acho bem ruim. Porque se o sexo foi feito para celebrar isso em unidade, você ter uma relação de prazer, não é só para ter filho, não, viu, gente? Tem muita religião aí, muitas seitas, muitos lugares aí que falam o seguinte, que você ter prazer aí numa relação sexual, ó, é do cão, hein? Do ferpa. Você não pode gozar, hein? Ficam te reprimindo, falando que você não pode gozar, não. É só para ter filho, viu? Mulheres, vocês não podem nem ter clítoris, porque o bicho pega. O negócio é só fazer filho. Tem culturas que até arrancam o clítoris da mulher, porque entende isso, né? A mulher é só para procriação. E casais também. Tem casais que acreditam nisso. Mas a gente entende que não. A gente entende que o sexo foi um presente dado por Deus para que o casal possa viver isso plenamente. Então, se o meu marido ele se masturba no outro quarto e ele não compartilha comigo, tem alguma coisa errada, não tem? Alana, mas e se o casal, os dois se masturbam um ao outro? Fantástico, querido. Vocês estão usufruindo dessa bênção de viver plenamente a intimidade de vocês. Não tem problema nenhum. Você está dando prazer para sua esposa? Você está junto ali, desfrutando com ela aquilo? Sua esposa está dando prazer para você? Vocês estão tratando disso, os dois? Ótimo. Agora, se um está no quarto, o outro está lá na internet, estão fazendo isso é problema. Né? Esse não foi o plano original de Deus. Vocês não estão conseguindo desfrutar disso em unidade. Isso tem raiz muitas vezes aí. Tá? No único toque prazeroso já recebido. Isso aí pode virar um vício e é complicado. Isso aí tem que ser tratado. Então, pode se tornar uma fuga de situações desagradáveis, roubando horas de trabalho e de convívio com família e sociedade. Parece meio que piada, né? Alana, isso existe mesmo? Existe, gente. Tem pessoas que elas preferem muito ficar em casa, ficar numa internet, vendo pornografia, se masturbando, do que se relacionar com pessoas. E a vida dela se torna esse ciclo. Eu estava vendo uma reportagem essa semana de uma mulher que ela teve que fazer cirurgias reparatórias na sua vagina, porque o seu marido, ele era militar e ele se recusava a ter relações com ela. Na verdade, ele tinha problemas com ereção. E ela ia conversar com ele era grosseiro, ele não aceitava e falava que mulher não tinha que se relacionar mesmo. E essa mulher, todos os dias, ela se masturbava. E aí, na matéria, até falava o que isso gerou. Eu não lembro o nome patológico do que aconteceu, da distorção, mas ela teve que fazer uma cirurgia íntima, porque o clítoris dela ficou todo alterado, de anos, nessa prática da masturbação. Né? Então, pode ser uma prática tão repetitiva que os viciados causam danos físicos a si mesmo. Quem me tem aqui no Face? Quem que tem eu aqui no Facebook? Eu não sei se algum de vocês viram que eu postei alguns meses atrás do menino que morreu de tanto se masturbar. Todo mundo deu muita risada, né? Como assim? O menino morreu de tanto se masturbar. Você viu, Belete? Você lembra dessa matéria que eu postei? Gente, é verdade. Esse menino... Você lembra quantas horas que ele ficou trancado, Belete? Não, era uma coisa assim que chegou até a ser engraçado, porque foi numa cidadezinha muito pequena. Então, o que aconteceu? Esse menino ele ficou não sei quantas horas trancado dentro do quarto. Acharam depois no computador dele milhares de vídeos pornográficos, milhares de revistas, e ele teve uma parada cardíaca. E o médico falou que foi devido à prática exacerbada da masturbação. Né? E aí depois o pessoal estava falando que estavam fazendo até homenagem para ele na escola e tal. O pessoal da escola se reuniu fazer homenagem para ele. Então estava todo mundo fazendo muita piada assim, no Face. Né? Eu lembro que eu postei um monte de gente rindo. Como assim? Morreu de tanto se masturbar. Gente, é verdade. E não é engraçado, é sério. Né? Eu não tive a oportunidade de ter mais informações sobre o menino, mas esse menino devia estar muito doente. A gente não sabe como é que era a vida dele, para que ele passasse tantas horas naquilo. Com certeza aquilo era um mecanismo de fuga para ele. Não era uma coisa saudável. Diferente ali na infância, quando você começa a descobrir o seu corpo, quando você entra na puberdade, é normal você ter esse despertar. Já era uma coisa exacerbada, uma coisa fora do normal. Então, tem consequências e não são legais. Vamos lá. Gente, você não vai ficar esquizofrênico. Tem gente que está falando, glória a Deus. Tem muita gente que fala, olha, quem masturba fica louco. Fica esquizofrênico. Vai começar a crescer pelo nas suas mãos. E outra coisa, o teu número de orgasmo no longo prazo, ó. Você vai ser um broxa. Tem muita gente que fala isso, gente, com todo respeito, tá? Então, na verdade, são mitos, é mentira, né? Tem gente que tá falando, graças a Deus, Alana, ainda bem. Mas é verdade, são mitos, tá? São coisas que as pessoas inventam. Quando você vai ver a história, até na própria igreja, tudo, tem alguns mitos que saiu disso e... Não vai acontecer nada com você, mas as consequências elas podem ser de ordem emocional, psicológica, né? Igual eu falei dessa questão da dependência com isso, dos mecanismos de fuga. Isso não é legal. Quando você levar isso para o teu casamento, isso também não é legal. Então, essas são algumas consequências. Né? Tem pessoas que elas não conseguem, elas são tão viciadas na masturbação que, quando elas se casam, elas não conseguem ter prazer com o seu cônjuge. Né? Então, isso aí acaba gerando alguns problemas. Né? Então, vamos lá para a conclusão. A masturbação exploratória, principalmente no início da puberdade, em alguns meninos e meninas a partir de 10 anos, é normal. E há uma curiosidade perfeitamente natural a respeito do sexo. No homem, dotando uma ereção do pênis, o rapaz manipula e sem com isso ter qualquer pensamento incorreto. Ele o faz por curiosidade e, claro, por satisfação própria, atendendo uma pressão sexual natural. Não encontra esse pecado aqui, tá? Ele não está pensando em... Não está pegando pornografia, ele não está... Essa aí pode ser a criança lá de 4 anos, tá? O rapaz que está iniciando na puberdade, ele não está se estimulando com pornografia ou com qualquer outra coisa assim. Então, beleza, tranquilo, natural. Não encontra esse pecado aqui. Trata-se de simples exploração, de um desenvolvimento físico normal. E todo rapaz que de vez em quando repete experiências, sem com isso violar qualquer lei de pureza, autocondenação, não tem problema nenhum. Então, procure entender que não é a prática da massagem no seu pênis que está errado, mas é a intenção de fazê-la oriunda de pensamentos pornográficos, claramente condenado em Mateus. Mas, gente, isso aqui é quase impossível. É como eu falei. Dificilmente existe isso em algumas fases, ali na criança, na infância, quando o menino ainda está naquela fase de criança, entrando na puberdade. Mas, gente, praticamente isso não existe. Igual eu falei, dificilmente alguém vai conseguir se masturbar pensando nas ruas de ouro de Jerusalém. Não vai. É difícil alguém conseguir, igual eu falei. Se alguém conseguir, por favor, né, exponha-se, conte o segredo, porque um monte de gente vai querer. É difícil, gente, porque uma coisa está muito ligada à outra. Então, a conclusão é que a masturbação decorrente de pensamentos fantasiosos em relação sexual contra a pessoa é pecado, gente. E se você está nessa prática, se arrependa e confessa a Deus. Ele te conhece e é o maior interessado para que você viva plenamente sua sexualidade. Joga fora todas as revistas pornográficas ou pôster de pessoas nuas ou práticas em comentários imorais, para você não se estimular. Gente, masturbação é pecado. Tá? Agora, se você está nessa prática, não fique desesperado. Tá? Muita gente passa por isso e eu vou te falar. 99,9% das pessoas solteiras praticam a masturbação e 1% corre o risco de estar mentindo. Entende? Então, como que a gente vence isso? Né? Primeiro é reconhecendo que você tem essa debilidade, que você tem essa dificuldade. Né, entendendo que isso pode fazer parte da sua vida, não deve ser um pecado que você tenha que ter de estimação, mas entendendo que isso pode acontecer e que você pode ter armas para lutar contra isso, tá? Você não está sozinho. Existe uma grande diferença de uma pessoa que peca e ela fala assim: olha, pequei, não existe mais jeito, não tem solução, eu vou me entregar para isso mesmo, porque não tem jeito, eu não consigo lutar contra isso. E tem a pessoa que cai, que peca, mas fala: Deus, me ajuda, mais uma vez, me coloca de pé, me ajuda a romper, me ajuda a vencer. Existe uma grande diferença da pessoa que pode até cair, mas ela não desiste, ela tem um objetivo, ela quer buscar santidade, ela quer buscar tá servindo ao Senhor e crescer nessa graça. E a pessoa que simplesmente desiste porque acha que não dá conta e aí tem uma vida pior do que já podia imaginar, se entrega a essas paixões da carne. O que eu quero dizer para você? Talvez você seja uma dessas pessoas que já caiu várias vezes e falou: meu, não tem jeito para mim, entende? Eu não consigo, Alana, eu não dou conta, eu já orei, eu já jejuei e eu não consigo, eu não sei o que eu faço. Então, essa resposta é para você. A graça de Deus te basta. Levanta e caminhe mais uma milha. Uma coisa legal é isso aí mesmo, é você reconhecer. E, cara, você não precisa sofrer isso sozinho, você tem pessoas que podem caminhar com você. Alana, como é que eu vou saber qual é a pessoa para caminhar comigo com relação a isso? Geralmente, na igreja, você vai identificar as pessoas que você pode ter segurança. Você mesmo vai sentir que você tem essa abertura. Ai, Alana, eu sei que tem fulana que trabalha com isso aí, que fala que trabalha, mas eu não sinto, talvez, eu não sinto uma abertura para falar. Por exemplo, pode ser comigo. Alana, eu não sinto abertura para vir falar com você. Eu não sinto paz. Não tem problema. Mas escolhe uma pessoa da igreja que você considere uma pessoa firme com Deus, uma pessoa madura, uma pessoa de oração. Senta com ela e fala: irmão, é o seguinte, quero te confessar. Eu estou passando por esse problema. Eu preciso que você me ajude. ore por mim, eu preciso que você esteja comigo. E você vai começar a renunciar à reputação. Porque uma das coisas que as pessoas se escondem muito e acabam perdendo é isso. Entendendo? Querendo caminhar sozinha, querendo guardar só para elas mesmas. E você acaba perdendo de repente, renunciar à reputação, confessar o seu pecado, compartilhar com o seu irmão e ter essa ajuda. Então, é muito legal você reconhecer que você tem essa dificuldade e ter uma pessoa para você compartilhar. E aí também tem essa coisa da desconstrução, né? Então, desconstruindo costumes e fugindo dos mecanismos de fuga. Então, uma pessoa que, por exemplo, um adúltero, uma pessoa que começa a trair a sua esposa, ela faz toda uma construção na vida dela para ela poder ter esse tempo de trair a esposa. Então, por exemplo, na hora que era para ele almoçar, de repente ele vai o quê? Vai marcar um encontro com a amante, vai comprar um presente, e aí ele vai fazer de um jeito que não vai ficar cheiro na blusa dele, para a esposa dele não notar a hora que ele chegar em casa. Então, a vida dele vai ser toda construída em torno disso. E uma pessoa que não quer mais trair, ele vai ter que desconstruir. Então, na hora que era a hora do almoço, então ele vai ter que fazer o quê? Ele vai para casa ficar com a esposa, ou ele vai para a igreja, qualquer coisa. O que eu quero dizer com isso? É que, na verdade, tudo que a gente faz, a gente envolve uma construção. A gente molda a nossa vida para fazer isso. Então, com a masturbação, não é diferente. Então, por exemplo, se o bicho pega à noite, Alana, o bicho pega quando eu vou dormir, aí eu deito e daí estou naquela coberta quentinha, daquela sensação boa, me dá vontade de masturbar. Então, meu filho, você vai colocar um ventilador. Coloca um congelador do lado. Você não vai mais dormir no quentinho. Você está entendendo? Você vai desconstruir as coisas que fazem você fazer aquilo. Entende? Então, por exemplo, eu tive um dia muito ruim, muito estressante no meu trabalho. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é ir tomar banho, porque eu sei que eu vou tomar banho e lá eu vou ter intimidade para eu poder me masturbar. Você vai querer desprogramar isso? Você vai querer desconstruir? Então, faz o seguinte, meu filho, chega em casa, você vai tomar banho, deixa a sua porta destrancada. Ai, mas é perigoso, alguém pode entrar. É por isso mesmo, meu filho. Aí você não vai querer fazer com a tua mãe vendo, ou seu pai, ninguém pegando você no flagra. Você está entendendo? São pequenas coisinhas que você pode fazer para começar desconstruindo, né? E que é muito bacana. A prática de atividades físicas também ajuda. É muito bom. Você vai lá na academia, malha, malha, malha. Vai lá, aproveita, fica sarada. Você fica sarado, né? Fica em paz com o teu peso. A atividade física ela é muito legal. Procure atividades saudáveis. Então, procura estar com pessoas que também vão fazer com que o ambiente seja um ambiente bacana. Procura ter amizade com pessoas que vai ter uma conversa saudável. Então, assim, o bicho está pegando, você está num momento que você está querendo se afastar dessas coisas, cara, não fica lá no seu trabalho conversando com os caras que só sabem falar pornografia. Os caras que vão chegar do teu lado vão falar que olha aí, cara, olha que gostosa. Vai passar um vídeo para você ver. Você vai ter que se afastar, você vai ter que criar um ambiente saudável para você conseguir romper algumas coisas. Então, essa procura de atividades saudáveis é isso mesmo, é desconstruir, inclusive, os ambientes que você está. Se você entende que, de repente, num tuxo-tuxo, numa balada, você vai para o crime. Entendeu? Você não vai dar conta, você vai acabar vendo, você vai acabar se estimulando. Cara, não vá. Corta isso da sua vida, entende? Começa a desconstruir isso. E buscar a Deus e a santificação que só pode vir dele. Gente, a resposta para todas as coisas é Deus. Né? Ele poderia simplesmente vir e falar assim, tá bom, meu filho, eu tiro de você essa vontade. Ele poderia fazer isso? Poderia. Ele faz isso? Olha, pelo que eu tenho visto, eu nunca vi alguém falar, Deus, por favor, me ajuda a nunca mais ter uma ereção. Nunca vi. Nunca, sinceramente. Se aconteceu com algum de vocês, me conta depois, em off. Porque eu nunca vi. Deus, tira toda a ereção da minha vida. E não vai fazer isso, sabe por quê? Porque ele colocou isso em você. Tá? Ele colocou isso em você para que você, no momento certo, pudesse desfrutar dessa ereção, entende? Só que existe o tempo e o modo de Deus, correto? E uma coisa que ele deixou para a gente também é domínio próprio. Ou seja, gente, ele não vai colocar não vai deixar nenhum princípio, ele não vai deixar nenhum mandamento ali na Bíblia que a gente não possa cumprir, porque Deus não é incoerente, muito menos carrasco. Quando a gente olha lá em Salmos, a gente vê os atributos do caráter de Deus. E ele é bondoso, ele é benigno e ele é tardio em se irar. Deus não ia fazer isso comigo e com você, só para ver. Vou fazer isso só para ver ele passar mal. Gente, jamais, entende? Eu vou proibir o sexo antes do casamento só para ver ela sofrendo. Gente, isso não tem nada a ver com o caráter de Deus. Então, ele é o maior interessado para que você também rompa, para que você seja feliz e para que você venha desfrutar da sua sexualidade. Beleza? A gente entendeu que a masturbação em si, ela não é um pecado, mas a luxúria é. Só que é praticamente impossível você praticar a masturbação sem praticar a luxúria. E a pornografia tem tudo a ver com isso. É uma realidade, igual eu falei. Hoje a gente tem lidado muito com isso dentro da igreja. Isso não é uma coisa fora da igreja, isso é uma realidade dentro da igreja. Tem muita gente viciada, inclusive muitos pastores têm sofrido com isso. E a maior dificuldade para a liderança que lida com isso é que realmente é difícil renunciar à reputação, né? É difícil. Então, por exemplo, você chega numa igreja, você vê um pastor desse tamanho, gordão mesmo. Você olha e fala, nossa, que pastor bênção, né? Cara, a Bíblia fala que ele é glutão e ele vai para o inferno. Mas falar de um pastor que olha pornografia, meu Deus, você já mandou ele para o inferno, né? Você nem pergunta se ele se arrependeu, você já mandou ele para o inferno. Por que, gente, que a gente tem esse pensamento? Mesma coisa da masturbação, é o tabu, é a nossa criação. Porque parece que os assuntos ligados à sexualidade parece que são muito mais graves, né? Parece que Deus tem muito mais repulsa, parece que Jesus não gosta, tipo, tem mais dificuldade de perdoar a pessoa que tem problema nessa área de sexualidade. Só que isso é algo muito comum, gente. Não deveria ser normal, mas, infelizmente, tem sido. E essa desconstrução tem que começar por nós. Nós buscando realmente essa cura para a nossa sexualidade, buscar ter uma vida sexual saudável para os casados, os solteiros desfrutar bem da sua sexualidade, guardando ela para usufruir no tempo certo, para que você possa ser resposta e possa dizer com a sua vida para outras pessoas que é possível. Porque é possível, gente. É possível. O que a gente vê hoje é uma realidade que as pessoas não conseguem se expressar. As pessoas não conseguem renunciar à reputação. As pessoas não conseguem se abrir. As pessoas não conseguem confessar. Porque é o tipo de pecado que você faz. Sério? Caramba! Nossa! Você tem problema com pornografia? Não acredito. Né? Então, porque é um tabu. E é uma coisa que a gente também vai ter que começar a desconstruir. Porque o que a gente tem visto é a realidade da igreja. Lá na história, gente, a pornografia parece que já existiu desde sempre. Incrível, né? Tudo que não presta parece que está lá desde o começo. Então, olha lá. O porno grego quer dizer prostituta, né? E o grafé, não sei como é que se fala esse negócio, está lá a representação. Então, olha só, acredita que tinha mais significado espiritual do que excitação. Então, lá eu vi de imagens de Vênus, Afrodite. Então, nessa época já tinha isso. Nas próprias histórias, lá, quando você vai ver, nas histórias antigas, você já vê menções à pornografia. Né, uma descrição erotizada ou figuras, desenhos que já mostravam que já existia pornografia. Então, olha lá, na Alemanha, arqueólogos encontraram, em abril de 2005, uma figura pornográfica de cerca de 7.200 anos de um homem sobre uma mulher. Imagina que sexy. Olha lá, sugerindo fortemente um ato sexual. A figura masculina foi batizada de Adonis, vocês entenderam? Considerada a estátua pornô mais antiga do mundo. Então, gente, isso sempre existiu, né? Isso sempre não é uma coisa de agora, não é um assunto da atualidade, mas é uma coisa que a gente percebe que já é uma coisa bem antiga, né? Então, olha aí, fica a dica aí do documento A História do Sexo no Mundo Antigo. Você pode ver nesse site, se você quiser ter mais informações e tal. É, eu acho que não vai ter problema nenhum de estímulo, porque não deve ser uma coisa muito sexy para os tempos de hoje. Né? Uma figura, mas, enfim, porque hoje a coisa está tão descarada, né? Você liga uma novela, você vê praticamente aí sei lá, nem vou falar aí a palavra, eu ia falar uma besteira. Mas você pode ligar um Big Brother, você pode assistir um sexo rápido debaixo do edredom. Então, com certeza, isso não vai ser estímulo. Gente, uma coisa que eu queria, queria falar, assim, que é uma crítica, assim, é sobre essa questão que às vezes a gente critica a pornografia e tudo mais, a gente levanta uma bandeira, mas às vezes a gente mesmo deixa se influenciar, a gente sabe que aí na mídia está explorando isso o tempo todo. É, qualquer propaganda com apelo sexual, as novelas. Eu, sinceramente, gente, eu decidi comigo mesma que eu não vou dar ibope para essas novelas aí que escracham a sexualidade de uma forma tão distorcida. Eu vibrei quando começou a passar aquela novela lá, Chocolate com Pimenta, porque é tão inocente, não tem aquelas coisas, aquelas pegação. Eu falei, nossa, olha aí, delícia de novela, né? Não tem aquelas coisas, aquelas apelações. Porque hoje em dia é assim. Né? Aí você vai lá, cara, você chega na sua casa, você tinha um Big Brother Brasil, né? Você não perde um episódio. Cara, pelo amor de Deus, o apelo é totalmente anticristão, cara. Se você é um crente, meu, você é um crente firme com Deus, de verdade, meu, se você consegue se realizar assistindo aquilo, faça como eu. Aniquile isso da sua vida. Sabe por quê? Porque às vezes eu ia assistir, eu gosto muito, gente. Eu estudei psicologia, então para mim é muito legal eu ver o comportamento e ver que um vai fazendo um dia, que vai sacanear o outro, e qual que vai ser o conflito do outro dia. É interessante, aquilo prende. Mas o que você não sabe é que, de modo inconsciente, isso está gerando várias coisas no seu coração. Entende? Então, quando você está ali olhando aquele casal e está curioso para saber o que está rolando debaixo da coberta, nossa, será que eles transaram? Demorou muito, né? Transou ou não transou? Aí você entra lá no Google, transou ou não transou? Comprovou? Abusou ou não abusou? Aquele desespero, você quer saber. Você está participando daquilo, você está envolvido. Quando você vê, meu filho, você já virou um voyeur. Você tem prazer em ver pessoas se relacionando ali. Você é um admirador daquilo. Então, assim, são coisas muito, gente, muito a nível inconsciente. Quando você vê, você já está envolvido com isso, tá? Quando você vê, você já está envolvido com essas práticas. Aí você não entende porque depois você se envolve, por um momento da sua vida, você se afasta da igreja, e sexualmente você só consegue sentir prazer olhando, admirando outras pessoas transando. A raiz, às vezes, foi ali no Big Brother, que você ficava ali, não perdia um capítulo. Então, é mais ou menos por aí. Vamos lá. O livro Sexual Behavior the Woman Male, sei lá, só ótima em inglês, né? Então, o comportamento sexual do macho, lá do Kinsey. Esse cara foi um cara que estudou sobre a sexualidade. Ele teve um dos livros que até hoje é um dos mais, que é referência, mas que é polêmico, muito contestável. Mas aí em 48 começou a se falar alguma coisa dessa área aí, né? 92% dos seus homens e 62% das suas mulheres se masturbava. 37% dos homens e 13% das mulheres já tinham tido uma relação homossexual que lhes tinha proporcionado um orgasmo. Isso aí em 48, quando saiu esse livro. 48, depois 53. Então, a gente já percebe que não é algo que vem de agora, né, gente? Isso aí já é algo já que vem de muitos anos, né? Aí tem a nossa queridíssima Playboy, né? Tem gente aí que pira naquele. Acho que tem na. Como é que é? No canal. É de canal fechado, né? Que tem lá as coelhinhas da Playboy. Aí você vê, né? Aquela coisa pomposa. O Hefner com 5, 4 mulheres, dando de tudo. Parece que é uma vida, né? Parece que é uma vida muito boa, regada, milhões de coisas. Ele fundou, ele ficou famosíssimo, né? Por causa da Playboy. Até hoje a Playboy é uma referência aí, né? Questão de revista. Então, ele funda em 53, não tinha número de edição, pois o Hefner não tinha certeza se ia vingar no mercado. Até a Marilyn Monroe ficou muito famosa por causa disso, né? Então, a primeira edição no Brasil, em 75, na lista de top 5 de edições mais vendidas do mundo. O Brasil ocupa quarto lugar. Esses brasileiros sempre pervertidos, né? Tá louco? Só consegue despontar nessas coisas, né? Vou te contar um negócio. Vou te falar. É que nosso país é muito erotizado, né, gente? A gente percebe isso. Você vai para fora. A Mari teve essa experiência. Ela foi lá para a Holanda, e é difícil, existe muito preconceito, porque quando se fala de brasileira e de Brasil, ah, é prostituta, sexo, parece que está estampado na sua cara, sexo. Né? Tem amigas minhas que, tipo, que tiveram oportunidade de ir para Portugal e todo mundo achava que a pessoa era prostituta. Porque esse é o discurso que a gente vende, né? Carnaval, mulher com seio de fora, turismo sexual, entende? Tudo isso aqui no Brasil, né? Infelizmente, né, gente? Isso não é uma coisa legal e é uma coisa que cabe a gente desconstruir, né? Então, a Playboy portuguesa foi fechada em julho de 2010, exibia na capa um modelo representando Jesus com uma mulher nua na cama. Olha aí, gente. E a capa era uma homenagem ao livro do Evangelho segundo Jesus Cristo, de Saramago. Então, assim, a pessoa não tem limite, né? A pornografia não tem limite. Inclusive, gente, deixa eu te contar uma novidade. Vamos ver se vocês vão gostar. Vocês acreditam que agora tem a pornografia gospel? É! Pornografia gospel, porque, assim, essa pornografia é do diabo. Essa pornografia não é de Deus, gente. Então, aí foi lançada a pornografia gospel, porque a pornografia gospel é casados. Os casais que fazem, eles não estão adulterando. Eles estão fazendo sexo entre si, então está na bênção, né? E outra, eles vão fazer papai e mamãe, porque esse sexo anal é pecado, é do cão, é do ferpa, então eles vão fazer papai e mamãe. Então, olha que legal, você pode assistir... Você pode assistir filme pornográfico gospel. Muito legal, gente. Olha que bacana. E vocês estão rindo? Vocês estão achando que brincadeira? Tem muito crente caindo nessa. Tem muito crente caindo nessa, achando o máximo. Olha que bênção. Gente, o que a gente escuta de barbaridade. Quando eu escutei isso pela primeira vez, eu falei, não, você está brincando, né? E eu fui, e existe um movimento já, todo formado. Se você pesquisar na internet... Existe movimento, existe até aquelas as profissionais do sexo que ensinam a mulher a fazer o pole dance remido. Porque ele é remido, sabe por quê? Porque você não vai abrir tanto a perna e você vai fazer com louvores cristãos. É de Deus! Tá vendo, meninas? Vocês podem fazer o pole dance gospel, só as casadas, tá? Literalmente com gemidos inexprimíveis, mas aí não tem problema, porque é gospel, a música é gospel, e aí você já não vai abrir tanto a perna e não vai ter tanta sensualidade. Gente, é muita coisa que está acontecendo aí, estão usando o nome de Cristo. Estão falando que esse é o modelo ideal de Deus, não tem problema, você não precisa ver pornografia, está errado, mas você vai ver a pornografia remida, a pornografia de Deus. Deus abençoou entre casais, entende? Gente, tem toda uma descrição, e tem a galera que está se afundando nisso. Oba, legal, de Deus, entende? Agora pode. É gospel, entendeu? Então, isso está acontecendo, gente, isso é uma realidade. Então, olha lá, foi banido em quase todos os países muçulmanos da Ásia, África e alguns outros países. Né? Então, o pessoal fala dos muçulmanos, fala que o pessoal ali da Ásia, em alguns lugares da África, é muito radical, mas algumas coisas a gente poderia aprender com eles, né? A ser radical para as coisas ruins. Né? Então, o lucro é de 1 bilhão por ano, né? 90% do valor ligado diretamente à venda de revistas e produtos. Gente, isso bomba. Isso bomba, a indústria pornográfica é algo muito rentável, movimenta bilhões, e é algo que move até o tráfico, a tudo. Tudo que é tipo de criminalidade, ele move. Então, não pode ser uma coisa saudável, gente. Mesmo que a gente quisesse assistir o gospel, mesmo que a gente quisesse ter o remido, não pode ser uma coisa boa. Né? É uma coisa que está meio na cara, né? Mas, enfim, a gente precisa falar. Bora lá. Cinema pornô... Então, isso é muito importante, né? Vocês querem saber quando que foi. Os primeiros filmes pornô da história são atribuídos a um filme francês, em 1907, e um argentino na mesma época. Então, já era difundido no cinema o mudo em meados de 1920. Ou seja, o povo não falava nos filmes, mas já queria, né? daquele jeito. Mas eram feitos de forma totalmente amadora. Então, em 70, ganhou o prêmio nos Estados Unidos, né, com a instituição de classificação dos filmes por faixa etária. Então, lá, pronto, no Brasil. Né? O Brasil bomba essas coisas. Então, na pornô chanchada, estão no auge. Produções centradas na boca de lixo em São Paulo. Gente, até hoje é muito difícil você ver alguma produção do Brasil que não tenha sexo. Incrível. É difícil. Você vai ver qualquer filme que é clássico. Eu gosto muito de cinema. Quando você vai querer assistir alguma coisa que seja clássica, algo genuíno do Brasil, assim, é difícil você não ver alguma coisa que tenha o apelo do sexo. Tropa de Elite. Nossa. É um clássico. Tá bom. E... Os Trapalhões, claro, gente. Pois é, daqui geralmente tem a Xuxa e tem a Angélica para fazer par romântico. É, aliás, a Xuxa fez, né, uma porno chanchada, né? Quem... Sei lá. Ela fez, inclusive, uma coisa meio bizarra, porque era com um menino de 11 anos, né? Era um menino de 11 anos. Eu tive a oportunidade de ver... Esse filme era com a Vera Fischer, com não sei o quê. É, como são mais antigos, né? São filmes mais antigos, não tinha assim, questão de sexo explícito, mas era sinistro. Ela com o seio de fora, chamando o menino para deitar. O menino com 11 anos, assim, algo assim, dá ânsia de vômito. E aí depois você vê lá nos Trapalhões, né? Tipo, né? Diferença, né? De extremo, né? É, melhorou. Melhorou um pouco. Não quero falar mal da Xuxa, gente. Orem pela Xuxa. Um dia me contaram que ela até estava se convertendo. Não sei se é verdade. Ora para converter, né, a alma, né? Pois é. Eu escutei umas histórias e tal. Mas, enfim, a Xuxa... Nós não viemos para falar de Xuxa. Xuxa, saia dentre nós. Fuja. Ok, vamos lá. Então, lá. Em 70, esse lixo, né? Começou aqui, aí 80 com a difusão dos videocassetes, pornografia ganha cada vez mais espaço e público, principalmente nos Estados Unidos. Lá em 80 entra a decadência com o fim da cota obrigatória a filmes nacionais, porque é o governo que financiava isso aí, né? Para a nossa alegria, né? Saía do bolso da galera, né? Saía do bolso da galera e ainda continua saindo muita coisa aí, no Ministério da Cultura ainda continua saindo aí muita coisa do nosso bolso aí, coisa que não é bacana, né? Mas, enfim. Aí a gente vai para a decadência, né? Com o fim dessa cota. E mais, em compensação, lá nos Estados Unidos está bombando. E, para nossa alegria, atualmente o Brasil é o segundo maior produtor de filmes do gênero, perdendo só para os Estados Unidos. A pornografia travesti é a mais premiada no exterior. Eba! Nossa pornografia... Travesti é o que bomba, gente. Nós temos fama lá fora por causa disso, né? É deplorável, né? Complicado. Então, lá na reunião de 2003, lá na Academia Americana, na de Advogados Matrimoniais, um encontro de advogados de divórcio do país, os participantes revelam que 58% dos seus divórcios foram resultados de um cônjuge olhando quantidades excessivas de pornografia online. Então, gente, presta atenção. Quando a gente estava falando ali da masturbação, né? Da questão do casal, né, que existe uma grande diferença do casal desfrutar isso junto e quando tem essa coisa do separado, né, de não incluir nessa coisa. Né, é complicado, porque, na verdade, o que acontece? Tem muita gente aí indo para pornografia e existem já sites especializados para tratar com pessoas casadas. Você faz um perfil... Né, tem um site, esqueci até o nome agora para falar para vocês, estava até lendo uma matéria esses dias, que existe, você faz um perfil nesse site e assim, o que é incomum entre todo mundo é que todo mundo é casado. Ou seja, você pode compartilhar pornografia, você pode transar um com o outro, sabendo que você não vai ter compromisso, porque você é casado. Entende? Então, isso está sendo muito difundido, está destruindo casamentos. Às vezes, não chega nem a esse ponto. Fica só na pornografia aí mesmo. E isso já é o bastante para estragar o casamento. Então, olha lá. A pornografia infantil. Daí já parte até para uma questão de crime, né? A pornografia infantil é um dos negócios online que mais cresce. E o conteúdo está se tornando cada vez pior. Em 2008, a Internet Foundation encontrou 1.536 sites de abuso infantil. Ou seja, O que que acontece nessa coisa de pornografia, gente? Por que que é tão ruim, tão prejudicial? Porque a carne é algo que ela clama. Então, por exemplo, a tua intimidade sexual com seu marido já não está lá essas coisas. Ah, vamos apimentar um pouquinho? Vamos ver uma pornografia? Beleza, aí começa a ver a pornografia. Chega uma hora que aquilo ali já não é tanto. Aquilo ali já está muito comum. Né? Porque a carne, ela grita, gente. Quanto mais você alimenta a sua carne, mais ela vai gritar. E aí aquilo ali já não está bom. Fala, ah, amor, já não está bom, né? Não está tendo aquela emoção, né? Não está tendo aquele prazer mais na relação. Ah, o que que você acha da gente buscar, então, uma terceira pessoa para se relacionar? Aí vai lá e busca essa terceira pessoa para se relacionar. Aí começa, tal, chega uma hora que o sexo já não está bom com a terceira pessoa. Ah, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer troca de casal? Aí troca de casal. Gente, não tem limite. Não existe limite. Quanto mais você alimenta a sua carne, mais ela vai gritar. E o salário do pecado, sabe o que que é? É a morte, gente. O salário do pecado é a morte. Então, chega num ponto que talvez ninguém vai falar que só vai sentir prazer se relacionar com uma criança. Tem N tipos de tara, N tipo de comportamento. Esses tempos, conversando com a Andrea, Vargas, ela estava falando de um rapaz que ela tinha atendido. E ele, nessa busca, envolvido com pornografia, tudo, foi se afundando, chegou um ponto que eu falei assim, Andrea, eu só sinto prazer agora se for na roleta russa. Você sabe o que é roleta russa? São 7 caras dentro de um dark room, um transando com o outro, e a emoção do negócio é saber que um deles tem AIDS. Ou seja, a emoção do negócio é saber se eu estou pegando AIDS ou não. Gente, isso não é morte? Que tipo de prazer é esse que deseja a morte, gente? O salário do pecado é a morte. Então, é assim, a carne é insaciável, vai pedindo mais, mais, mais, a ponto de acontecer essas atrocidades. Quando você vai ver o perfil de abusadores, a maioria, né, vem desse contexto de abuso, e a metade vem desse contexto de abuso, e a outra metade, geralmente, são pessoas viciadas em pornografia. Então, isso interfere diretamente na forma de pensar, na forma do comportamento, na estrutura psicológica. Então, vamos lá. Nos Estados Unidos, de 1.351 pastores entrevistados, 54% tinham visto pornografia na internet no ano passado. Gente, isso aí é um dado, mas eu coloco muito mais elevado aqui no Brasil, pelo que eu tenho visto no SEIS. Tá? Porque a gente recebe missionário, a gente recebe pastor, a gente recebe líderes, e 99,9% daqueles que estão indo ali têm problema. E são pessoas referências no Brasil. São pessoas que talvez você escute mensagens dele no seu computador, ou pessoas que você canta o louvor dele na sua casa, entende? Então, essas pessoas estão passando por isso. Eu coloco até mais esse dado aqui, se falando de Brasil, que é um país mais erotizado. Então, olha lá, há 4,2 milhões de sites pornográficos, 420 milhões de websites pornográficos e 68 milhões de pedidos diários em sites de busca. Gente, isso bomba na internet. Na verdade, é o que mais alimenta a internet hoje é a pornografia. Nas hospedagens de site, o que mais tem lucro é hospedando sites de pornografia, que é o mais visto, né? 50% dos homens e 20% das mulheres na igreja veem pornografia regularmente nos Estados Unidos. Aumenta isso para o Brasil. A receita mundial de pornografia em 2006 foi de 97,06 bilhões de dólares. Né? Ou seja, os caras não estão para brincar, não, gente. Estão aí para cada vez mais te destruir. Aí fala sobre dados, adolescentes. Olha lá, 70% das infecções sexualmente transmissíveis na indústria pornô ocorrem entre as mulheres. Então, vamos lá. A China é o país onde a indústria pornô mais lucra, seguindo da Coreia e do Japão. Então, 15 minutos é a média de tempo que uma pessoa gasta vendo pornografia. Agora, quando a gente vai falar com a galera dentro da igreja, a gente pensa assim, quanto tempo que você passa orando? Entende? Às vezes passa 15 minutos, sim, na pornografia, mas buscando a Deus é difícil. É difícil alguém conseguir ficar, às vezes, até 10 minutos, né, buscando a Deus em oração. Então, esse é um alerta também. Né? Olha só que absurdo. Né? Com a crise econômica, né? Imagina que todo mundo fica com a estima baixa. Né? Então, vamos investir no entretenimento. vamos investir em entretenimento, vamos incentivar a indústria pornô, porque as pessoas estão tão, né, tristes, né, tão, tão, que aí é legal, né, é legal investir nisso. É isso que as pessoas estão falando, gente, é deplorável. Pornografia na internet vicia mais do que crack. Você sabia disso? Olha lá. Um estudo realizado pelo Comitê de Ciência e Tecnologia do Senado mostrou que a pornografia na internet pode ser mais viciante do que o crack ou a cocaína. Sabe que eu tive acesso a um estudo no pessoal da África do Sul, que eles tiveram aqui fazendo um prático numa escola que se chama Comportamentos e Vícios. Eu tive acesso a um material de um cientista que ele fez experimentos com pessoas que são viciadas em pornografia e pessoas que são viciadas que são dependentes químicos. E eu tive acesso a umas fotos de ressonância magnética do encéfalo. E é muito incrível, porque a gente comparava, né, do encéfalo normal, de uma pessoa que não tem vício, de uma pessoa que tinha vício com pornografia e de uma pessoa que tinha vício com drogas. Gente, a mente, o encéfalo da pessoa que tem problema com pornografia é tão afetado quanto a que tem problema com drogas. Então, coisas dentro do encéfalo, do seu cérebro, são alteradas por causa disso. É um vício. Então, a gente, geralmente, isso parece que é uma coisa mais comportamental, né? Ah, cria vergonha na cara. Isso aí é só criar vergonha na cara e pronto. Não, gente, tem pessoas sofrendo com isso, tem pessoas que estão sendo escravas disso, tanto quanto escravas de droga. E a gente vê aí nessa estimativa, né? Que vicia muito mais do que crack. Então, vamos lá. 10 sintomas do vício em pornografia. Então, primeiro, esconde os hábitos secretos da família e amigos. Geralmente é assim, no começo. Porque chega um ponto que a pessoa não consegue depois nem esconder. É, às vezes até acaba tendo problema no trabalho, mas a gente já vai chegar lá. Então, a produtividade em queda livre, a pessoa começa a ir mal. Começa a ir mal na escola, começa a ir mal na faculdade, começa a ir mal no trabalho. Ah lá. Aí chega numa hora que não faz questão de esconder as atividades da família e dos amigos. Né? Chega uma hora que fala, eu gosto mesmo, eu olho mesmo. Já fala para os amigos, ó, é isso aqui, se quiser curtir comigo. Aí já chega numa fase que a pessoa ela já não está nem aí. Né? Ela já nem tem problema mais de admitir que ela realmente tem problema com aquilo. Né? A pessoa não consegue deixar de visitar as páginas pornográficas nem no trabalho. Então, aí, quando chega nesse ponto, é bem complicado, porque geralmente algumas empresas têm um filtro, né? E aí isso pode realmente prejudicar, porque eu já vi vários casos de pessoas que tiveram que ir embora, foram demitidas por causa disso. Né? Então, quando mais de 90% do acesso à internet é gasto na visualização de conteúdo pornográfico, entendeu? A pessoa entra na internet, mas a primeira coisa que ela quer fazer é olhar pornografia. Né? Gasta muito terabytes em pornografia, não consegue navegar na rede com ambas as mãos livres, se é que vocês me entendem. Né? E chega a trocar sexo real por virtual, que é o caso dos casados, que a gente estava falando. Né? Deixa de se relacionar com seu cônjuge para viver, sabe, essa pornografia ou sexo virtual que também existe. Né? Então, cadastra-se em sites pornográficos pagos. Então, se você, pelo menos, se identificou aí com 2 desses itens, 3, é bem provável que você também seja um viciado em pornografia. E agora? E agora, José, como é que é? Olha lá, nós pensamos que Deus habita o nosso coração e o diabo habita no meio das nossas pernas. Gente, Deus quer habitar em nós por inteiro. E eu acredito que Deus ele é o maior, como eu falei na questão da masturbação, ele é o maior interessado para que a gente consiga viver isso plenamente. Que nós possamos viver a nossa sexualidade de forma integral. Então, se isso tem prejudicado a sua vida, se você é um viciado em pornografia, existe uma esperança para você. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não existe, gente, não existe pecado que nós nos arrependendo não possa ter esse cuidado de Deus, esse amor de Deus nos envolvendo. Só existe um pecado, né? Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas a pornografia existe perdão. Ainda bem que existe perdão, né? Está lá em 1 João 1:9. Então, Deus, ele está ali, ele está aqui. Ele sabe o que acontece com você. Ele é o maior interessado para que você usufrua bem da sua sexualidade. Então, confessa para ele, confessa para Deus. Faz uma oração sincera. A outra coisa que a gente aconselha é que a prestação de contas. Confessai-vos, pois os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para serdes curados. A mesma dinâmica que eu falei da masturbação. É saudável isso. É saudável essa prestação de conta. É saudável você renunciar à sua reputação. É saudável você ter alguém para te fortalecer e para você prestar contas. Alguém para chegar e falar assim, e aí, cara, como é que você está? E aí, amiga, como é que você está? Você está conseguindo vencer nessa área? Não está? Então, vamos fazer diferente? Se tem alguma coisa que você está fazendo e você não está conseguindo romper, então, vamos tentar por outro lado? Vamos tentar fazer desse jeito? Vamos tentar desconstruir isso dessa maneira? Então, é saudável, gente. É saudável você ter alguém para você prestar contas. Discipulado. Então disse Jesus aos 12: Querei vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão e Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, esse discipulado você pode encontrar em Deus, você pode encontrar na sua igreja, você pode encontrar com pessoas que trabalham com isso. Aqui em Curitiba a gente tem o DASA. A gente tem centros terapêuticos também, que são específicos para trabalhar com isso, para trabalhar com vício sexual, com pornografia. Então, você não está sozinho, né? Existem pessoas que também têm o mesmo problema que você e estão procurando ajuda e têm conseguido se libertar. Se você olhar no próprio Google, no YouTube, você vê pessoas contando das suas experiências, contando dos seus testemunhos, como elas têm conseguido romper nessa área, gente. Então, se você tem vontade de trabalhar com isso, Alana, eu já sei, eu já entendo tudo isso, e uma pessoa veio e falou que tem problema nessa área, o que fazer? Como que eu posso ajudar essas pessoas? Então, o perfil do conselheiro para trabalhar com essa galera... Você tem que saber ouvir, primeira coisa. Né? Você tem que saber ouvir, você tem que saber ter a sensibilidade de ouvir o que a pessoa está passando. Saber falar. Então, você vai procurar saber mais sobre o assunto. Né? É legal você saber o que está acontecendo, tipo eu que estou sabendo que o pornô gospel está bombando, gente. Isso é muito importante, entendeu? Você saber o que está acontecendo, para saber o que está acontecendo, para saber como aconselhar. Né? Então, você tem que ter noção do que você está falando também. Né? Saber ser servo. Né? Às vezes, a pessoa ela vai querer só chorar. Né? E você tem que estar ali, de repente, na sua casa, com uma cadeira confortável, fazer um chá para a pessoa tomar. E estar ali, compartilhar desse momento com ela. Né? Saber servir a pessoa. E saber esperar. Cada pessoa é um ser único e distinto. Né? É como eu falei no assunto que a gente estava falando de masturbação, né? Que geralmente a gente sabe, quando você está na igreja, a gente sabe quem são as pessoas confiáveis, que você entende que tem uma vida com Deus, de oração, que tem um perfil de conselheiro, você sabe quem são as pessoas confiáveis, geralmente a gente sabe, né? Então, realmente, como ela falou, procurar essas pessoas para se aconselhar, isso é muito importante. Né? Saber esperar cada pessoa um ser único e distinto. Né? A gente sabe que nem todo mundo consegue caminhar do mesmo jeito. Para algumas pessoas o processo é mais rápido, para outras não. De repente ela vai ficar num ciclo por muito tempo. A gente tem que saber. Eu tenho aprendido muito isso, gente. Assim, eu falo assim de experiência pessoal mesmo. Eu já sofri muito. Às vezes querer que a pessoa... Caramba, mas você tem essa mentalidade, você tem princípio, você tem valor, como que... Entende? Eu tenho aprendido que cada pessoa é uma pessoa, cada ritmo é um ritmo diferente, e a gente precisa respeitar isso nas pessoas também. Saber que batalhas são vencidas e perdidas, mas a guerra só acaba quando Cristo voltar. Isso tem a ver com aquilo que eu falei. Existe uma grande diferença da pessoa que fala, eu não consigo e eu estou abandonando. Eu estou me entregando para isso. E da pessoa que, olha, eu caí, mas hoje eu decido levantar, hoje eu decido caminhar mais uma milha. Então, é sobre isso que eu estou falando. Né? Saber que a batalha ela não está vencida. Até Cristo voltar, você tem a oportunidade de levantar e seguir em frente, caminhar em graça. Saber que você não resolve nada. A gente não consegue sozinho. A gente não dá conta. Se não for por Deus, não, a gente não dá conta. Então, líder que não é liderado é manipulador, passivo ou ativo, né? Então, isso não é legal, isso não é saudável. E o evangelismo? Como é que rola? Eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns ministérios, eu até liderei um ministério lá em Foz, que chamava Metanoia. A gente fazia um trabalho bem legal com profissionais do sexo, com travestis. A maioria também tem vício nessa área de pornografia. É muito legal. Eu tive algumas experiências assim, de ver pessoas transformadas. E não só isso, né? Não só com essa galera, mas com essa própria galera que eu estou falando, desse perfil de pessoal de igreja que tem passado por isso. Querido, se a gente não se dispor a fazer alguma coisa, entendeu? O diabo está aí para roubar, matar e destruir. Entende? Então, você, como filho de Deus, você pode ser um agente transformador. Deus pode te usar para trazer cura nessa área para a vida de outras pessoas. O pessoal da Sex Church, alguns anos atrás, eles tinham um trabalho bem legal numa das feiras de pornografia que tem lá em São Paulo, uma das maiores que tem lá. Esqueci até o nome. Eu lembro que até um ano eu fui com eles e não deu certo. E era bem legal. Eles colocaram um stand, colocaram lá uma figura de um Jesus, assim, mas todo estilizado, assim. E a galera ficava lá, alugou o stand, e daí os atores e atrizes pornôs, tipo, passeavam por lá, porque era tipo uma feira erótica, né? Então tinha de tudo que você imaginar, tinha os atores promovendo seus filmes, tinha as pessoas que se interessavam. E foi muito legal, assim, o feedback foi bem legal, as pessoas iam lá, queriam saber, curiosas. Umas se espantavam porque falavam assim, como assim? Mas Jesus me ama? Falar do amor de Deus, seja para quem for, seja para o teu irmão que está na igreja, que está com problema com isso, que está enfrentando esse problema, que você seja movido, que você seja uma fortaleza, alguém para ajudar essa pessoa, seja para uma profissional do sexo, um travesti, seja para um ator, uma atriz pornô, eu não sei. Eu sei de um evangelho que ensina a gente a fazer isso pelo nosso próximo, amar o nosso próximo como a nós mesmos, independente da vida ou do tipo de pecado que ela tem. Amém?